Aí é problema. Sucutu, sucutu, sucutu, sucutu, sucutu, sucutu, sucutu, sucutu. La preta como le gusta. Yo quiero bailar contigo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Sucuturo tudo pra quê? Sucuturo tudo pra ver. Te amo, meu amor, quero te ter. Sucuturo tudo pra quê? Sucuturo tudo pra ver. GT me manda, amor, quero você. Ai, ai. Sucuturo em Paris, sucuturo em Milão, sucuturo no Egito é a maior fechação. Parei em Paris, legal. Paris pirou. Uau. O céu se abriu, sim. O sol raiou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Sucuturo, ai. Sucuturo, sucuturo, sucuturo. GT me manda, amor, quero você. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Sucuturo em Paris, sucuturo em Milão, sucuturo no Egito é a maior fechação. Parei, Paris, Paris pirou. O céu se abriu, o sol raiou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Arrasta o moleque que a pipoca vem atrás. Amiga, avalei. Simbora. Sucuturo, sucuturo, sucuturo, sucuturo, sucuturo, sucuturo.